Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Rádio Interweb apresenta... Clã! Fundados no ano de 1994, tornaram-se rapidamente numa referência no mundo da música portuguesa. Sonoridades singulares e letras que primam pela originalidade são algumas das várias características que tornam os Clã um grupo único. Eles são os próximos entrevistados do Tempo de Antena. Clã, em entrevista à Rádio Interweb, no próximo dia 27 de maio, em mais uma edição do Tempo de Antena. A partir das 5 da tarde, aqui na sua estação. Antena Web, sintoniza-te! Bom dia! Este é o Antena News. 6 voos de Faro para a Escócia cancelados devido a nuvens de cinzas vulcânicas na sequência da erupção do Grindsvötn na Islândia. Já são 116 o número de mortes nos Estados Unidos, nos estados do Missouri e Minnesota, devido aos tornados que fustigaram as cidades destes dois estados no passado domingo. Joplin, no Missouri, continua a ser a cidade mais afetada. Só aqui já se registaram 94 vítimas mortais. ADN de Strauss-Kahn, encontrado nas roupas da funcionária do hotel onde se encontrava hospedado o diretor-geral do FMI, Strauss-Kahn. Na altura, a funcionária guineense acusou-o de tentativa de violação. Tentativa de violação negada por Strauss-Kahn. Hoje, fontes ligadas à polícia nova-iorquina deram conta deste desenvolvimento. Grécia poderá declarar bancarrota já em junho, se os gregos não receberem até 26 de junho a quinta tranche de ajuda, tranche esta de 12 mil milhões de euros, não conseguirão pagar a dívida e terão de declarar bancarrota. Afirmava nesta terça-feira uma fonte governamental da Grécia. Windows 8 chega em 2012, confirmou ontem Steve Ballmer, do Centro de Operações da Microsoft, em Tóquio, no encontro na especialidade de novas tecnologias. Steve Ballmer deixou ainda em aberto a possibilidade de Windows 8 ser muito mais do que um sistema operativo. Poderá ser um sistema que obedeça a gestos, voz e que realize tarefas pré-definidas, como, por exemplo, ir ao Google e pesquisar férias em Évora, catalogando o sistema de forma automática páginas de potencial interesse, fotografias, conteúdos áudio e outros. É apenas um exemplo daquilo que poderá ser o Windows 8. Angelina Mills, a mina que tem apenas 50% do cérebro ligado. Uma operação pioneira em Norfolk, na Inglaterra, permitiu desligar 50% do cérebro de uma criança de apenas um ano de idade. Angelina sofria de uma doença rara que, devido à má formação dos vasos sanguíneos de um dos lados do cérebro. Ora, precisamente o lado que foi desligado. As manchas vermelhas na cara eram o menos, num cenário de convulsões constantes de Angelina. Depois do lado direito estar desligado, Angelina tem feito uma vida perfeitamente normal, assumindo o lado esquerdo do cérebro todas as funções. A criança está a ser monitorizada porque este desligamento do cérebro, aliás, poderá trazer complicações a médio a longo prazo. Paralisia e glaucoma são apenas algumas das probabilidades de acontecer. No desporto, Domingos Paciência está confirmado como treinador do Sporting Clube de Portugal. O pouco provável, mas mais do que previsível, é agora treinador do Sporting, o seu grande rival em tempos quando jogava no Porto e mais recentemente quando treinava o Braga. O Sporting passará então a contar com Domingos Paciência a partir da próxima temporada 2011-2012, no banco do Clube Leonino. Domingos Paciência foi recentemente motivo de polémicas. Ora, porque de um lado dizia-se que havia interesse e do outro dizia-se que nenhum contacto havia chegado. Ora, uma semana depois, Domingos Paciência assume o comando técnico do Sporting de Portugal para o ano 2011-2012. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã. A informação desportiva regressa hoje, às 8 da noite.